noites de solidão, eu busco a sua luz. Amor, minha estrela, você sempre me conduz. Sussurro de um tempo que não volta mais. Saudade é um canto que ecoa em meus ais. Amor, minha vida, onde você está? Nostalgia me abraça, não consigo escapar. Tristeza é um sonho que se desfaz, mas o seu sorriso ainda vive em mim, capaz. Caminhos desenhados, memórias a flutuar. Teus olhos na brisa, um doce lembrar. O tempo não apaga cada instante vivido. Em cada lembrança eu me sinto perdido. Amor, minha vida, onde você está? Nostalgia me abraça, não consigo escapar. Tristeza é um sonho que se desfaz, mas o seu sorriso ainda vive em mim, capaz. Se eu pudesse voltar ao toque da sua mão, reviver os momentos, sentir o coração. Mas a vida é um livro que não posso reescrever, e na dor da saudade aprendi a te ter. Amor, minha vida, onde você está? Nostalgia me abraça, não consigo escapar. Tristeza é um sonho que se desfaz, mas o seu sorriso ainda vive em mim, capaz. Você sempre será um verso no vento que nunca vai calar. Amor, minha alma, em cada lágrima que cai, a saudade é um amor que nunca se vai.